falava o seu coração. Eu quero ter não abra mão desse nosso amor sensual. Diz que pode ser a salvação. Falava o seu coração. Eu quero ter não abra mão desse nosso amor sensual. Diz que pode ser. Quero ter não abra mão desse nosso amor sensual. Diz que pode ser a salvação. Falava o seu coração. Eu quero ter não abra mão desse nosso amor sensual. Diz que pode ser. Eu quero ter não abra mão desse nosso.